E aí, amiga? Já decidiu o que vai comprar de presente dos namorados? Ah, tava pensando em dar um presente diferente pra ele esse ano. Ah, já decidi meu presente. Conversando com a amiga, ela disse que na Arte Renda tem cada lingerie linda. Nossa, seria um presente bom pros dois. Então vamos lá escolher um lingerie, que eu vou fazer uma surpresinha pro meu amor. Vai ter festinha, hein? Arte Renda, o presente ideal para o seu dia dos namorados.